sorri. Nem esperança no que há de vir. Mas o nó na garganta não pode calar a voz da fé. Por mais que seja longo dia mau, eu sei que esse não é o final. Pois quem escreve minha história já provou me amar. Mesmo se eu chorar ao anoitecer, sei que comigo